4462 na espiral, 5 milhas do oceano. Azul 4462, continue a aproximação, número 2 para pouso. Número 2. Bom, 1807, no solo 29, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 219, 1807. Quatro nove, mantenha ponto de espera. Solo com 807, livrou a pista na sexta. Uso pistão 10. Autorizando pouso, pista 10, até 3192. Vem para a torre. Então, Oscar Zulu, autorizado acionamento. Pavito Hotel, após o Airbus 320 da TAM, cruzar o eixo da 1735, autorizado decolagem, pista 17, vento 180 graus 07 nós, após a passagem do Airbus 320. Baixar travado 4462. Sim, continua a aproximação. Continuando, a pista tá molhada ou não? Não, não tá molhada não, azul 4462. Obrigado. Pista até o centro. Hotel Oscar Zulu. Papá Vitor Hotel, decola dos 31, no chame controle 120, decimal 8. Tan 3192 no solo, 31 no livre direito, chame solo 121, decimal 9. Direito e solo 219, 3192. Azul 4462, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus 08 nós. Eu e pouso lá. 10, 4462. Alfa Juliette para 4, 3190. 355, pronto, cópia. Opa, quem é? Hello. 355, pronto, cópia. 3155, pronto, cópia. 355 Guarulhos, 340 autorizado, aerovia Pesulo 44, decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Eudes, aciona 5501, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, tem de voo 340, decola da 10, curva direita da El, Leda, após Eudes. A gente está na Pesulu 445-01 telefone e o ponto de saída é 120 decimal 8 da 3155. Então 9, chame final do pushback da 3155. Chama lá. 396, continua a aproximação, aguarde pista livre. Hotel Oscar Zulu, autorizado em Rimar, Salvador, a 500 pés visual, autorizado decolagem. Olá, Salvador, boa tarde, deixa na minha 327, Quebec, 2240 graus. 1-9. Direita, solo 219, 462, boa. Guarda, eu queria provar o seu, por favor. Da El Leda direto. Da El Leda direto. Toma, Salvador, boa tarde, Azul 4462, de voo. Boa tarde, Azul 4462, taxi BA Alfa, mantém constante da Juliette. Alfa da Juliette, 4462. Salvo Salvador, do TAM 3155, portão 9, pushback, acionamento. TAM 3155, livre acionamento, chame para o táxi. Livre, chamando o táxi 3155. Autorizado, Proa Nordeste, aguarde transferência. Hotel Oscar Zulu. Zulu, vai se manter ali próximo ao pedágio, Zulu. Gol no 396, pista livre. Autorizado, pouso 190 grau 07 nosso. Autorizado, pouso, gol no 396, pista molhada. Negativo. Sim. Eu acho que a Zulu aciona e transponde a posição normal. Confirme o código. 0190. 0190, Zulu. 0190, perfeito. Saída da Euleda, pode ir a Vilhelo. Transponde 5471 no controle 1 no 9. Quais não? Controle 120, decimal 8. Autorizar Vilhelo, Zulu 240, Vilhelo. Decoda 10 da El Líder, após 86 anos. 5471-2-08-56-6327. Cotejamento correto, chame então. Zero decimal 8, até acho que azulou. Pessoas a bordo? Está com 4 a bordo, chama agora para 08, azulou, quadrado. 4 a bordo, ciente. Positivo. Alameia 49, autorizado ali, mantém cabeceira 1-0. Alameia mantém, voo 9-4-9-0. Voo 396, decola no solo 36, livre à direita, chame solo 1-2-1-9. Direita, 3-9-6. Gol no 396, livrou na 6-4. Gol no 396, táxi de Alfa, mantém posição no da Juliette. Alfa, mantém a Juliette fora, 396, guarda. Gol no 649, tem livre decolagem, pistão no zero. O vento 1-80 graus com 0,612 nós. O altímetro agora no 0-1-1. Gol no 649. 0-1-1, gol. Passa alto. Azul 406. Azul 4065, aguarde para início do acionamento, só confirme o portão. É, ponto. Azul 406. Ok, gente, aguarde. 7, voo 396. Voo no 396, mantém a posição. Posição no 7. Solo, TAN 3155 para o táxi. Tem 151 a bordo, 151, 3 horas 55, galeão. Gente, TAN 3155, táxi via Patiuno, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajustando 011, bom voo. Patiuno, Índia, ponto de espera 286 com a torre, boa tarde, bom trabalho. Gol no 396, de passagem ao R2 da TAM, taxiando via Patiuno, após prossegue para o portão 09. Afirmativo, prossegue ao TAM, após 09, 39. Azul 4065 na escuta. 4065. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda. É, na final busca após a passagem do Gol. Torre Salvador, boa tarde, é o Trip 5491. 5491 da Trip. Boa tarde, altímetro no 0 no 1, o vento no 60 graus com 08 nós para cheque. Já se encontra embaixo travado? Negativo, estamos a uma milha do step. Afirmativo, reporte quando baixar travado. Reportarei. E 5491, tem embaixado travado, passou o estelo. Afirmativo 5491, tem pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus com 08 nós. O vento 170. Afirmativo, 170, 170 com 08. Ok, grato. Ok, sim, chame táxi azul 406. Solo Bono 396, tá mantendo posição aqui, devido não tá sem sinalizador, 09. Ok, sim, vou informar pra aero, Bono 396. Obrigado. Pronto. TAN 3155, boa tarde, autorizado a alinhar e mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, TAN 3155. Trip 5491, seu solo foi os 44. Poderiam confirmar se recebe chuva até o externo? Positivo, recebe, tem uma chuva moderada até o externo. Após o externo, sem chuva e visual. Positivo. Muito grato, agora ingressando na Alfa, chama o solo 219. 219, grato, senhor, bom trabalho. Solo, boa tarde, Trip 5491, Oliveira. Boa tarde, Trip 5491, no táxi de Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. Alfa, Kilo, pátio 3, 06, posição Trip 5491, obrigado, senhorita. E Salvador, boa tarde, Xaná 6210, estabilidade LS. 6210, boa tarde, reporte passando o marcador externo visual com campo, altímetro 10 no 1. Reportará passando externo visual com campo, 6210. Externo, Xané 6210. 6210, continua aproximação, aguardando pista livre. O altímetro 1011, para cheque, o vento 180 graus com 0612 nós. Ok, aguardando pista livre, 6210. Com a pista, Xané 6210. Afirmativo, tem pouso autorizado, pista 10, 180 com 07. Livre pouso. Livre pouso, Xané 6210. 2 Salvador, TAM 3217. TAM 3217, reporte passando marcador externo, baixado travado, altímetro 1011, 1099. 1011, reportará a parte travada no externo, TAM 3217. TAM 3155 aos 46, chama controle 120, décima 8. 208, grato, amigo, um bom fim de semana. Igualmente, bom sábado, bom final de semana. Obrigado. TAM 3217 no externo, parte travado. Afirmativo, TAM 3216, aguarda apenas a pista livre. 1011 no altímetro, para cheque o vento 180 graus com 07 nós. Não chove sobre o campo, pista se encontra seca. Ok, agora avistando TAM 3217. Tem um ponto de espera azul. 6210 da Oceanera, aos 48, 1219 agora. 219. Paulo Salvador, boa tarde, Xané 6210. Boa tarde, Xané 6210, táxi via Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette para remota 12. 065 da Azul, tá visual com Airbus da TAN na curta final da 10. Após a passagem do tráfego ali, mantém cabeceira 104065. Boa tarde, 02, prossiga com os dados. Afirmativo, já está pronto para decolagem com o ProSul? Afirmativo, é posto quando pronto, Guardião 02. Então, 3-2, 1-7, no solo 5-1, no direita, 1-2, 1, décimo 9. Thiago, confirma a radial, ideal de saída. Gente, mais Thiago, Serra 90, Quebec, uniforme aprovado, nível 085. Decola da pista 17, com curva direita restrito 1000 pés no corredor Axé. Transponder 5524, controle 120, decimal 8. O controle é correto, só confirma o seu estacionamento. Ok, gente, Mike Serra Golf, chame a torre 986 para acionar. Qual que é o DOB? Salvador, TAN 3217, boa tarde. TAN 3217, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, para o 10. Dívida comprou noroeste, o vento 170 graus com meia dúzia nós, está livre, informa o banco da Webjet passando marca 2 cena aproximadamente. Destino 729, passou externo, baixar travado. O azul 4065 ao 5309, corrigindo, o controle 120, decimal 8, 120.8. 208, 4065. 5729 da Webjet, quanto aproximação, altímetro 1011, já embaixo travada? Baixo travado. Tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista 10, o 5729 da Web. Autorizado pouso, pista 10, 5729. Informa o tráfego, helicóptero, Polícia Militar do Estado, vai decolar da pista auxiliar, comprou a noroeste, não vai interferir na sua aproximação. 5729 da Webjet. Certo, obrigado. Salvador, o voo 1075, estabilizado via DF. Agora comprei mais trabalho. Afirmativo 1075, continua a aproximação, reporte quando visual baixar travado, 1011 no altímetro. 1011, reportar 75. Guardião está para o sol, visual com a Webjet. Afirmativo, Guardião 02 aos 5-4 fora do solo, aguardando transferência. Escuta para a transferência, 02. Guardião 02, o prêmio para informação de tráfego. Tem um bang da Gol também na final da 10. Aproximadamente aí no externo, ok? Mantendo separação visual, chama controle 119, coagindo 120, decimal 8, 120.8. 120.8, grato. Avistou a 1.500 do gol 1075. Estimativo, gol no 075, agora atrás da pista livre. Objeto 5729, no solo aos 55, chama o solo agora 12.9. 12.9, obrigado. Solo, boa tarde, web 5729, levando a escuta. Boa tarde, web 5729, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém Juliette. Trip 5627, eu tenho pré-aprovado em 190, copio e aguardo coordenação. Trip 5627, Aracaju, aprovado nível 190, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Pucajama, pós direto, com curva à esquerda, transponder 5507, controle 1208. Autorizado Aracaju, 190, pela Trip 5627, cotizamento correto, chame Web 5729, ingressa via Juliette, portão 02. Juliette 02, 5729. Uno 075 ou 58 1219. 209, obrigado.